Sindicato Indy, New Hack, Coyote Beats. Tamo em casa, moleque. E o beat é esse mesmo? Pô, demorou. Só gravar. Tamo junto. Esse é o som que vem das ruas. Aham. Isso aqui é mais um pouco do duelo de MCs. Vai que vai. Saca só, irmão. Claro que eu faço meu papel, independente da ortografia, pois meus sons me resumem tipo uma autobiografia. Pois minha caneta se afia no caderno em cada momento que o inferno me desafia. Eu vou parar, mas não vai ser agora, porque enquanto eu escutar seu som é bom, hein? Não vai ser a hora de parar de cantar pra vocês. Me aposentar pelo trabalho, muitos se aposentaram por invalidez. Se o que vem fácil, vai fácil, tô de boa, porque o que eu tenho não vai fácil, pois custei pra ter. Eu vou fazer valer nossas entregas, tô no jogo, mas são nas ruas, e não em cassinos em Vegas. Por isso eu sigo essa diretriz, escrever errado ainda assim eu gosto dos pingos nos is. Pra fazer uma parada boa, o que que custa? Eu canto rap, não é funk, mas eu vou fazer como legusta. Por onde eu ando, eu levo fé, foco, força. Por onde eu canto, eu levo. Responder à altura todas as exigências que a vida me pede. E ela pede que eu faça bem feito, que eu possa fazer qualquer coisa, mas nunca de qualquer jeito, pois tô no sufoco. Ainda assim eu canto até ficar rouco. Faço no tranco, mas meu trampo eu não troco por troco, pois este elo que nos une e me mantém convicto de que essa tal vitória o dia vem. Talvez até lá esteja rico ou continue apertado igual os busão que enfrento no horário de pico. Mostro autocontrole em face da diversidade. Eu tô que nem Chris Garner à procura da felicidade, mas vou mostrar que eu sou capaz. Se hoje em dia eu tô um passo à frente, é porque sempre andei com o pé atrás. Tô cara a cara com este mundo que consome, que gasta dinheiro com guerra, mas não pra matar a fome. Por isso não esperem pelas fardas, porque se todos derem as mãos, quem irá sacar as armas? Por onde eu ando, eu levo fé, foco, força.